Romeu, estamos fazendo contato com o centro para ter sua autorização, aguarde. Autorizado Goiânia, nível 280, saída Gole, Eval, após direto. Decola da 17, curva à direita, controle 119 decimal 35, aciona 5420, coteja. Gole, Eval, após direto. Certo, Papa Romeu, cotejamento correto, livre acionamento, chama para o táxi. Bravo, Delta Papa Romeo. Sente meia dúzia a bordo, altímetro 10 no 3, livre táxi, chama para ingresso Delta Papa Romeo. Patinado e pronto no 7, Delta Papa Romeo. Romeu, livre decolar da ONU 7, vento 140 graus com 4 nós. decolado aos 47, chame controle 119-35, bom voo. Controle 119-35, bom dia, Delta Papa Romeo. Controle Salvador, muito bom dia, Delta Papa Romeo, decolado na Goli. Dia Delta Papa Romeo, contato radar, suba 280. 280, Delta Papa Romeo. Romeu, Delta Papa Romeu, passa nível 120, chame Recife em 1288, alterna 3325. 1288, alternando 13325, Delta Papa Romeu, bom dia. Certo.